é ele que agita. Dali, dali, dali, dali, DJ Asayag. Dali, dali, dali, dali, DJ Asayag. É o seu novo show, é o seu ultra show. É o seu novo show, é o seu ultra show. Dali, dali, dali, dali, DJ Asayag. Dali, dali, dali, dali, DJ Asayag. Vamos lá, galera, comece a tremer. Vamos lá, galera, com os irmãos que manda ver. É DJ Bruno e Asayag, é DJ Bruno e Asayag. Dali, dali, dali, dali, DJ Asayag. Dali, dali, dali, dali, DJ Asayag.